Aqui é o rap encostando em seu barraco, fazendo eco na viela, tremendo porta-mala do carro. Tamo junto em sintonia, nos erros e acertos, fortalecendo o gueto, progresso merecemos. E tamo na luta, na batalha constante, na esperança de levar sempre o rap adiante. Sem pouco de parada, se fizer sinal nós para. Igual Maria Fumaça evoluída num trem-bala, no equipamento, na levada, na intenção, fazendo, curtindo a batida, me dá inspiração. Subindo o palco e meio lei, riscando a rima progride, seguindo minha missão, me envolvendo no limite. Mó satisfação e o movimento continua nas batalhas de b-boy, de MCs, mó loucura. Adrenalina pura, percorre entre as veias, se faz a diferença na colagem perfeita. No squash, o disco não pula. O conhecimento, habilidade é o que segura. Na rima projetada, depois do boom a caixa. No combate tô de pé e as paredes tudo grafitada. Sem freio, sem break, no back to back na rua. Se moscar o cara grafita até a lua. Não brinca não, respeita nós. Rap é compromisso, esse é meu hino que me mantém vivo. Rap invade, a rima trinca até em braille. Só não sabe quem não vê por vaidade. Do freestyle até o b-boy de verdade. O grafite na parede transmite a mensagem. Rap invade, a rima trinca até em braille. Só não sabe quem não vê por vaidade. Do freestyle até o b-boy de verdade. O grafite na parede transmite a mensagem. Eu tô aqui é pra representar e dar sentido. Em tudo que acredito eu boto pé no meu estilo. Não desisti porque tem pedras no caminho. É, sei que corro risco, mas me diz quem não corre perigo. De livre e espontânea decisão tomada, eu me garanto e puxo firme minha caminhada. Não dou minha cara a tapa por motivo, sabe-se lá. Ha, filhos da puta, pra te acusar tem uma pá. E é bom evitar e dar os pulos que a vida te ensina. Contra o mal, patifaria, tomei a vacina. Sou de atitude, nem tudo me ilude. Com vacilão, ignorante, pouco se discute. Regras de vivência, rotina de costume. Cusão vira ladrão só no meio de um cartume. Com paciência, dando tempo ao tempo para a vida. Ação, né, reação, e no que determina. Eu sou periferi, meus parceiros tão ligado. Que dá o perdido nos polícia, curte o som dentro do carro. Na favela, na quadra, no bar e nos barracos. O som que prevalece pode crer que é do caralho. Eu não sou revoltado, mas tenho minhas controvérsias. Com vacilão, sem atitude, é sem conversa. Não sou o cara, mas aê, o que falo eu faço. Sou de vitória e nunca fui um derrotado. Rap invade, a rima trinca até em braille. Só não sabe quem não vê por vaidade. Do freestyle até o b-boy de verdade. O grafite na parede transmite a mensagem. Rap invade, a rima trinca até em braille. Só não sabe quem não vê por vaidade. Do freestyle até o b-boy de verdade. O grafite na parede transmite a mensagem. It's the rap attack, the rap invasion. Y'all be done with this without the persuasion. Never slack, power beats, DJ is Zach. I'm here to join forces, MC Miss Max DJ. Let me hear you scratch for me. Come rapping back with me, audio texto is laying it raw. Representing the north, I representing outlaws. Making sure you get yours, keeping the baseline sweet. And for those who like a sour, you the freak of the week. In deep is how we be to this hip hop game. Your devotion is real, better you do the same. No pain, no gain. Like BW say, so if you got no, better be on your way. BET, MTV, and BH1. The day of rap salvation has finally come. Overtaking techno and country shit. I'm the R&B queen and that's just how I like it. Overtaking rock, pop, and all that shit. I'm the rap soda bit, so I'ma stick with it, The revelation has come to me. We're here to wipe out the enemy. Hey, the next doing Miss Maxi. Rap invasion, can't you see? The rap invasion has come to thee. We're here to wipe out the enemy. Ain't the next doing Miss Maxi. Rap invasion, can't you see?